A pessoa errada ele contou. Mesmo fraco, ele orou. E o Senhor o restaurou pra cumprir o seu chamado. Sansão.